3111, autorizado decolagem, pistão 90, vento 100 graus, 069. Quilo, tá autorizado o cruzamento da pista 17, taxi via Quebec, Mike Lima, para ingresso no Tati 1, chame o solo em 121, no decimal 9. Ucrânia 250, a felicitação, dessa minha chegada com o Mike 1, para nível 050, CNH 10155. Oscar Golf Serra, a linha e mantém pistão no zero. Radar, terminado, 5 milhas oeste da posição coral, chame o controle ideal, presente no 2-0 do final 1. Papatango, Oscar Golf Serra, coração já com a esquerda para a contato na banda do Gordon, o avião sai da moda, após o autorizado de direto destino, nível 100. Tente 100. Bora na recepção. A gente vai bater a restrição lá pelo pé. Com 309, pela notificação, deixa eu chegar no momento 1, para o nível 060 e final no 015. Autorizado direto no final da pista 17, chama a proteção no momento do final da pista. Boa tarde, desce para a parte, final do ponto final 17. Boa tarde, desce para a ponta, final do ponto, pistão 7, vento 100 graus, 109. Whisky, Kilo, Zoom, autorizado final, pista 1-7, é mais autorização de pouso. A Juliette, Papa, solo 5-4, prossegue para qual pátio? A inscrição já se fez, é sair da forma. É, fica calado, a inscrição já se fez. Procedente via Lima, Mike, e na Quebec, chame para ingresso na pista no site. Mais um prático para ponto agora. Para a Lima Paulistana, deixa para 35007, que é na Dalma 095, foi direto para a Copa. Não está o prazo. Gente, chame na Quebec o papai de 10 papai. Quilos 1, autorizado ponto 57, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Dalma 095, autorizado ponto 57, direita pista 1-0, reporte estabilizado. Cancele a restrição de altitude em Itália. O sinal 62, se tiver no seu controle de operador. qual foi sua instrução na secretaria? Agência para dois motores, altímetro no 0, no 5, autorizado a ligação 2, na parte do presidente, 3, 2, 3. Muito bom dia, dá pra passar agora, chegou aqui. Então, eu acho que o Golf que o contato com o radar na decolagem subavia sair da Arborundo para o nível 100. Via Arborundo para uma centena, você gostou. Autorizado com 0, 1, 2, 3. 30 graus, 129. Thank you. 17, final, pista 17. Mantenha o ponto de espera. Dessa sala de fogo, autorizado o táxi, chame no ponto de espera da hora. Sim, da Romeu. Alô, 2065, decola 114, chame o controle em 120.8. O 2065, 208, obrigado. Por Salvador, voo no 2065, bom dia. Bom dia, pro 2065, contato no canal de Polar, segundo dia, saída São João, voltando no dia 360. Dia São João no 360, 2065. Plano IFR, cancelado em 1-2-1-5, tudo mantém 1-0-5, hoje o FPL. X-1-1-0-0-0-0-0. X-1-1-0-0-0-0-0-0.